Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Hoje faltam apenas 33 dias para as eleições. Dia 5 de outubro, você vai fazer valer a força da democracia e, se Deus quiser, vai limpar a política brasileira dos fichas sujas. Preste atenção, acompanhe os programas eleitorais, participe das reuniões... para você formar a sua convicção, viu? Não precisa ninguém te dizer, você tem que resolver, né? Eu só te faço um apelo, ficha suja não, pelo amor de Deus. A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Pedro e Marcelo. A Faculdade da Música apresenta os mestres Alcino Alves e Rocha. A frase do dia é da minha saudosa e querida Votude. A oração de hoje, uma oração muito bonita, uma das mais bonitas que eu conheço, você também conhece Pegadas na Areia. A dica de hoje, o Brasil que o Brasil não conhece. Quem mora nas grandes cidades e nunca foi ao interior, não sabe a verdadeira revolução de progresso que o interior do Brasil está vivendo. E a dica de hoje é sobre isso, viu? Eu começo trazendo aí, Sula Mazurega e Mona Lisa, Acorda Coração. Acorda Coração. Visita pra você, esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda, coração, você tem que reagir. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. Acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Vem comigo, eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono. Acorda, coração, você tem que reagir. Este alguém não te merece. Batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Vem comigo, convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Vai em frente.

rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Voa, voa, voa, beija-flor, ligeirinho vai dizer pra ela que o meu coração dorme, acorda chorando, sentindo a falta dela. Voa, voa, voa, beija-flor, seque as lágrimas do meu olhar. Solidão machuca e fere meu peito, feito espinho de joar. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do seu olhar. Do seu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Uma das mais talentosas duplas da nova geração de sertanejos, Otávio Augusto e Gabriel, Nas Asas de um Beija-Flor, para Ângela Alves do Tocantins, ela que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Ângela, eu acho que ela mora em Palmas, né? Mas ela não colocou aqui, mas eu sei que é do Tocantins. Ângela, seja muito bem-vinda, um abração para você. Um abração para os meus amigos de Palmas, o pessoal, o Gil Modesto e a turma boa da Criativa FM, que todas as manhãs eu acordo o povo de Palmas. Palmas agora acorda com o programa Cleiton Aguiar, de segunda a sexta-feira. No próximo bloco, Anastácia, Edson Hudson e Bruno Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu nasci em Minas Gerais, lá em Coromandel, todo mundo sabe que eu falo isso demais, né? Mas o tio Geraldo, mas a tia Duta, tinham naquele tempo, chamava Eletrola. Era um aparelho de som, só tinha, era um móvel enorme, né? Colocava-se um monte de disco, ia caindo um por um e ia tocando. Só gente rica que tinha, pobre não tinha esse negócio não. Então era lá em Coromandel, que eu me lembro, só na casa do tio Geraldo é que tinha isso, né? E ali eu fiz a minha formação musical. E eu escutava muito forró, gostava demais de Jackson do Pandeiro, né, de Luiz Gonzaga, daqueles grandes forrozeiros. E aquilo colocou dentro de mim também o forró. E eu vou recordar agora, infelizmente ela não está mais entre a gente, ela já se foi, é, né, uma grande forrozeira. Você lembra desta? Anastácia Fole Velho. Eu quando pego nesse fole velho, debaixo dos meus pés, deixa a terra girar. meu fole pro seu tocador. Toca meu fole pro meu grande amor. Toca meu fole pro seu tocador. Toca meu fole pro meu grande amor. Som desse fole, eu me derreto. Simbora, coisa boa danada. Eu recordei aí um sucesso da Anastácia. Você lembra desta? Fole velho pra Ana Almeida, lá de Ceará Mirim, lá no Rio Grande do Norte. Conterrânea do meu amigo Lisoel, moça bonita, rapaz, e ela tá aqui, né, com os pernão de fora aqui, tá ajeitada que tá danada. A Ana agora faz parte do nosso Facebook. Ana, um beijão pra você, seja muito bem-vindo. E o Lisoel tá mandando um abraço pros seus parentes lá no Rio Grande do Norte. Eu vou atender o meu amigo Walter do Prado, ele me mandou uma mensagem. Cleiton, nós estamos inaugurando em Goiânia a Asa Music Hall, e no dia 22 de novembro vai acontecer o retorno da dupla Edson e Hudson. Eu quero a sua presença, amigo. Ô, Walter, eu não posso prever minha agenda com tanta antecedência, mas se for possível, com certeza eu irei, né? Todo mundo sabe, o Hudson está internado numa clínica de recuperação de dependentes químicos, né, para se livrar do álcool, para se livrar das drogas. Que ele se recupere logo e consiga se livrar de uma vez desse vício terrível, né? Ser humano é complicado, viu? É muito difícil. Cada um é cada um tem a sua história de vida. Dar palpite de fora é muito fácil. A gente só deve fazer o que eu faço, né? Ficar rezando e torcendo, porque o Edson, coitado, é uma luta danada, ele é uma peleja danada, ele vai sozinho e tudo. E esse disco novo deles, o Hudson colocou a voz, montaram um estúdio lá, dentro da clínica de recuperação. Eu vou trazer, agradecendo o convite do Walter, eu vou trazer aí a música nova, o sucesso novo de Edson Hudson, Coração Sangrado. Tudo parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê? Crianças brincando de entender a paixão, no mundo de beijo, abraço e aperto de mão. E eu, sem você. Velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto chorar. Sol que não acende, pulso alterado, querendo parar. Sem você não dá, sem você não dá, não dá. Tudo parado entre eu e você, milhares de pessoas se amando pra valer, não eu. Por quê? Crianças brincando de entender a paixão, no mundo de beijo, abraço aperto de mão. E eu, sem você. Velhinhos andando com dificuldade, mas dentro de casa tem sua metade. Resumindo tudo, que saudade. Se essa é minha vida, é a minha era. O tempo não para, o tempo não erra. Se for pra você ser minha, futuro ninguém adivinha. Será, sei lá, será. Coração sangrado, amassado, pisado, morrendo de amor. Alma inconsciente, abalada, doente, sem céu, sem valor. Vida complicada, cara amassada de tanto

É impressionante como as pequenas cidades estão crescendo, né? Não só com a plantação de soja, de milho e de outros grãos também, mas é que agora o interior começa a processar, não é só colher e mandar para fora, não. Aí começam a se instalar usinas de beneficiamento da soja para fazer o óleo, né, do milho para fazer outros produtos, né, usinas de álcool, enfim. O interior do Brasil está pulsando. Eu só acho que o governo deveria intervir menos, porque se deixar por conta da iniciativa privada, o empresário sabe aonde o calo dói. E o governo, normalmente, quando chega, chega é para atrapalhar, não chega para ajudar, não, né? Então, quanto menos o governo interferir, o governo deve cuidar de saúde, educação, segurança, infraestrutura, né? E deixar por conta da iniciativa privada as outras coisas, que vai dar muito certo. Eu estou viajando pelo Brasil inteiro e estou vendo aí como está pujante o nosso interior. E está acontecendo um fenômeno interessante. Durante muitos anos, o interior ia para São Paulo, né? Na década de 40, 50, o Brasil tinha 80% da população na zona rural e 20% na cidade. Hoje, se inverteu, eu acho que não tem nem 20% na roça mais, né, na zona rural. Mas agora está acontecendo um fenômeno. Os nordestinos estão voltando para o Nordeste, porque lá está se plantando uva, melão, né? E as grandes cidades que estão inchadas estão devolvendo os moradores do interior, porque a vidinha do interior é mais tranquila. O povo do interior é mais sabido que o povo da capital. Vive mais, é mais tranquilo, né? Então essa é a dica de hoje. O Brasil que o Brasil não conhece está no interior. Sucesso novo de Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, yeah. Do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Jardim do amor, yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores. jardim do amor. O nosso amor. Zezé e Luciano, Flores em Vida. É impressionante, né, como o Zezé tem essa capacidade de compor, e a dupla Zezé de Camargo e Luciano estão sempre aí com novidade, sempre com sucesso. Esses meninos nasceram realmente para brilhar. A Maria das Graças Souza me mandou uma mensagem: Cleiton, eu ouço o seu programa todas as noites pela Portal FM de Livramento, adoro demais. Eu queria que você cantasse para mim essa belíssima canção que você fez. E um grande abraço. Maria das Graças Souza, lá na Bahia, um beijão para você, muito obrigado. Você pediu e eu vou trazer. Esse foi o meu primeiro grande sucesso, o avô do João, Cleiton Aguiar, Tempos Atrás. Atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. No meu lugar, cada esquina um violão, cada boca uma canção, cada peito um grande amor, cada olhar uma paixão. Ficou perdida no tempo, sorrisos e lágrimas de alguém que partiu. Voltou trazendo a verdade, a felicidade, há tempos voou. Cadê? Cadê os gritos vadios de nossas gargantas? O tempo calou. Pra onde foram todos os sonhos que naquele tempo a gente sonhou? Será? Sonhos difíceis, eu já não consigo nem recordar. Será que a vida é caminho, estrada comprida e nunca tá lá? Só sei que hoje o meu peito é a casa vazia da solidão. Lembrando, buscando o passado pra fazer morada no meu coração. Eu nasci no interior há tempos atrás. E a saudade dói bem mais. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. Cleiton Aguiar, Tempos Atrás. Eu procuro sempre atender os pedidos dos ouvintes, eu sempre atendo, né? Mas de vez em quando me dá saudade de escutar uma música que eu toco aqui para me agradar. Aí se der para agradar vocês, eu fico satisfeito demais da conta, né? Para mim, Essa aqui foi a música mais bonita que o César e Paulinho gravaram. Meu Endereço. Meu gosto, se você me visitar pelo caminho onde a Juriti passeia, mais ou menos légua e meia, é ali o meu lugar. O sol penetra entre as folhas da candeia, vai formando na areia mil desenhos pelo chão, e logo adiante, quando raliar o mar, pode tirar o sapato pra passar o ribeirão. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tampouco contramão. É a lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida que existe no meu sertão. Grama verde é o tapete da chegada, o gado manso ruminando no curral, o vento agita a copada da palmeira como se fosse bandeira hasteada em meu quintal. Não bata forte quando passar a porteira, que a pancada da madeira machuca meu coração. Lembra a batida que alguém deu na despedida, fazendo da minha vida morada da solidão. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tampouco contramão. É a lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida que existe no meu sertão. Oh, essa moda mexe comigo, César e Paulinho, Meu Endereço. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, vocês vão me desculpar nessa voz meio de taquara rachada que eu tô, meia rouca. É que eu tô aqui no estado do Tocantins, muita conversa, um calor infernal, que aqui faz muito calor. Então você sai do calor, entra no ar refrigerado do carro, sai do carro, entra no calor e a garganta não aguenta, né? Então de vez em quando dá uma rateada assim, vocês vão perdoando. Hoje, por exemplo, eu estou em Dianópolis, aqui no sudeste do estado do Tocantins. Eu comecei uma viagem, comecei por Novo Alegre, depois fui a Arraias, depois nós tivemos em Combinado, Lavandeira, Aurora, Taguatinga do Tocantins, e hoje nós chegamos aqui em Dianópolis, vamos também a Novo Jardim. Vamos a Novo Jardim e daqui nós vamos seguir. Então estou aqui em Dianópolis, onde graças a Deus sou sempre super bem recebido, né? Abraço para o prefeito Regis, para a turma boa da Princesa FM, que me recebeu, o Eurico, a Arla, a turma boa, o Alex, sempre me recebendo com muito carinho aqui, os meus amigos de Dianópolis. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? E daqui eu vou em frente, vou rasgar esse Tocantins até chegar lá em Filadélfia, lá na divisa com o Maranhão. Eu tenho uma oração muito bonita que eu quero oferecer para todos os aniversariantes de hoje, inclusive você, que eu não estava sabendo do seu aniversário, que você não me contou, mas o Regis Cristal, a Carla Andressa, doutora Wanda Alves Coutinho, minha prima, a Lilian Cristiane Borges, Gisele Santos, Robson Rodrigues, Cícero José, Cleusa Vieira, Roberto da Cristina,

cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Tá relinchando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Tá relinchando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Rio Negro e Solimões, o cavalão tá doidão. Eu vou a Coromandel, lá na minha terra, relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, uma das suas mais belas criações, uma das músicas mais apaixonadas que ele escreveu, Leomel e Goiá Filho, Apenas um Pecado. Amor, mas não sinto pesar ou remorso. Ninguém teve no mundo o que alcancei. Nunca houve um amor igual ao nosso. Recordas como foi belo nosso romance? Amaste e eu te amei. Por isso sofro tanto e me esforço para esquecer o quanto te adorei. Tortura-me a lembrança do passado, alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. Do passado, alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. 100 mil vezes mais. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, Apenas um Pecado. Eu quero mandar um abraço para os meus conterrâneos de Coromandel, dizer, está todo mundo perguntando quando é que a Super 95 FM volta para o ar. Eu deixei por conta do meu amigo, do meu sócio Humberto Neiva, que é também o proprietário da Boa Vista FM lá de Paracatu. Eu fiquei muito baqueado com a morte do meu irmão e desanimei com esse negócio, porque a rádio de Coromandel era um sonho mais dele do que meu. Então eu pedi ao meu amigo Humberto, com a Silvânia, com o Marciano, que eles cuidassem disso para mim. Eu não estou acompanhando de perto, mas outro dia o Marciano me informou que já estão lá nos trâmites finais lá para a CEMIG ligar a energia para que a gente possa funcionar com a potência total. e dentro de mais alguns dias vai estar no ar a Super 95 FM. Eu vou ter muita dificuldade de lá ver essa rádio no ar, né? É muita saudade do meu irmão, do Wellington Aguiar, que fazia o personagem de Caboclo, né, que vocês gostavam tanto. Mas a vida segue, o povo está esperando e a gente tem que colocar a rádio no ar. Então está por conta do Humberto, do Marciano Tolentino e também da minha amiga Silvânia Oliveira, que vão tomar conta desse trem para mim lá em Coromandel, tá bom? A frase irretocável de hoje é da minha saudosa e querida avó Tude. Minha avó falava assim: meu filho, tudo que é demais é sobra. A avó Tude falava: tudo que é demais é sobra. É a frase irretocável do dia de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Pedro e Marcelo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é terça-feira, era o dia que passava meu programa na Rede Brasil de televisão. O pessoal já estava acostumado, mas o pessoal da televisão mudou o dia. Eu achei bom porque mudou, mas baixou a hora. Era 11 horas da noite, baixou para as 10 horas da noite, porque tinha muita gente do interior, o povo dorme cedo, né? Tem gente que dorme com as galinhas. Falei: Cleitão, seu programa é tarde demais. Então agora melhorou um tiquinho, né? 10 horas da noite, toda sexta-feira e todo domingo. O programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você pode assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também em tempo real direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão, agora em novo dia, em novo horário, sexta-feira e domingo às 22 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Pedro e Marcelo, Facinho Facinho. Peça pra alguém me entregar. São coisas simples, tão pequenas, mas quero ficar. São minhas, como você já foi um dia. Mas se quiser eu busco aí na sua casa. São coisas que eu deixei que pra você não valem nada. Mas no calor da madrugada vale tudo pra rever a pessoa. Te amar, doidinho, doidinho, vai, deixa eu voltar. Pode até ficar com tudo, mas deixa eu entrar. Facinho, facinho, querendo te amar. Doidinho, doidinho, vai, deixa eu voltar. Pode até ficar com tudo, mas deixa eu entrar. Deixa eu entrar. E vem facinho, facinho, querendo te amar. Doidinho, doidinho, vai, deixa eu voltar. Pode até ficar com tudo, mas deixa eu entrar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Pedro e Marcelo, facinho, facinho. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte, que fica à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até 7 horas da noite. Você liga e pede, né, o Pedro e Marcelo e o que você quiser. E também esse telefone serve para todos os programas da Rádio Estúdio Brasil, tá bom? Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado. Hoje eu vou trazer os mestres que cantam e um mestre que compôs essa bela canção. A Faculdade da Música apresenta Alcino Alves e Rocha cantando do Pião Carreiro, Porta do Mundo. Que apresentou os mestres Alcino Alves e Rocha, Porta do Mundo. O goiano da voz de mel, Leonardo, A Fila Anda. Tá se achando demais, tá pisando sem dó, tá fazendo besteira uma atrás da outra, tá querendo ficar só, tá perdendo a razão, vê se cai na real.